Você nem percebeu, mas você me deu o presente mais lindo que eu já ganhei. Eu vi teu sorriso se abrir pra além do admirar. Você deseja me ver brilhar sem receio algum. Parece bobagem, mas um sim de verdade. She's part of